Irlandense Produções. Fabiano Tailandense Produções. Estou a fim de te dar amor. Sei que a minha vida sem você não tem valor.